preciso só contar. Em pleno civil, aquele manito no guarda-chuva. Saí pra rua naquele dia tenso, sem face, no dia pé por cento. Tava de Walkman, curtindo Djavan, Djavan, Djavan. Tá uma chuva 5:20 da manhã, da manhã. 8 horas, eu tinha que tá na obra. Se eu atrasasse, o pedreiro endói, dói. A cabeça fui andando depressa. Somente eu e Deus senti dúvida expressa. É, água molhada, mó perigo na estrada. Olhei pra minha frente, não acreditava. Parecia ser o meu dia de sorte. Quando eu pude ver, tombar um carro forte. Forte, forte. Preocupado, mas cheio de esperança. Meus olhos já brilhava, ganância. Será que é ficção, truta, ou se é miragem? Chega perto antes que seja tarde. O boleto de segurança tava desmaiado. Eu coloquei a mão no vidro que estava quebrado. Joguei minha marmita, meu guarda-chuva fora. De malote minha sacola e fui embora. Saí correndo, pior que um noiado. Cheguei no meu barraco, aí fiquei cegada. A quantidade de dinheiro eu não sabia bem, mas era vários, fraqueza de nota de 100. Minha mãe, sem saber de nada, ficou assustada. Eu dei metade pra ela ficar relaxada. Falei se alguém ligasse pra mim naquele instante. Era pra falar que eu tava trampando de vendedor ambulante. Chega mais, chega mais, freguesia. Agora vou poder fazer minha cara. Fui voando, voando pra concessionária. Mesmo me segurando eu não parava de rir. Quando parei a vista minha Cherokee, parei no posto, tomando a Smirnoff. Pensei comigo, onde eu vou abrir um cofre? O dinheiro na mão é foda, é foda. Camelô, toma um banho de loja. Pique de doutor, trutão, não acho graça. Não quero nem saber de sapato, terno e gravata. Só quero um bulovo, um cordão muito louco. Pode ser de pano, danico, boco. Agora que eu vou ser um cara de destaque. Só a Marlboro, Godan e Luke Strike. Minha mina, ela não vai acreditar. Dessa vez não passa, mas vai casar, casar. Será que eu vou pra França, Espanha ou Inglaterra? Deixa quieto, tá tão bom aqui na terra. Já pensou se na hora que eu entro no avião acontece uma pista, alguma explosão? Que imaginação. Liguei pra minha mãe pra saber onde ela tá. Uma casa de frente pro mar. Que voz estranha, parece tá chapada. Que isso, meu filho, melhor que isso estraga. Minha avó, sossegada, resolveu vir pro sítio. Cuidar das plantas, tratar dos bichos. Meu irmão na minha cola não queria mais andar. Pede sempre pra mim comprar uma Teneré. Os aliados só ganhando a cena. Dessa vez não passa, Londrina vai ficar pequena. Mesmo no auge da loucura, guardei um dinheiro pro CD do Pirapura. O meu ensaio não vai ter mais microfone. O BJ vai ter um par de picape que queria. É foda saber que o dinheiro gira o mundo. E com o tempo precioso passa num segundo. Se com um sonho nem quero mais acordar. Acorda, meu filho, vai trabalhar. Você tá na mesa, a marmita tá pronta, mas não tem pão. Mas esse vai logo pra não perder o busão, hein? Você curtiu Bruno e Marrone, Pupurri, Tem Ciúmes de Tudo e também A Dama de Vermelho, o modão que você ouve também no programa Rádio Sertão, todo domingo, das 5 até as 8 da manhã. Já já tem Daniel.